Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nota 7 aqui no canal Onda Antena Web. A edição de hoje vai trazer até os nossos ouvintes música indiana. Eu sei que há agora o programa Alto Oriente, mas hoje vamos mesmo ficar-nos aqui pela música instrumental. Será uma intervenção única, porque o programa tem apenas um quarto de hora de duração, e desta música tem essencialmente 12 minutos, mas fica esta indicação. Vamos hoje fazer uma viagem pelo mundo da música indiana, instrumental, claro. Música tradicional indiana. Pronto, assim é uma particularidade, porque a música indiana não tem que ser propriamente instrumental no programa Alto Oriente, nem apenas indiana, mas pronto, é mais indiana, não é? Mas bom, vamos chegar com esta composição, que tem aqui instrumentos típicos indianos, em termos musicais, bem como também em termos de construção musical. Há toda uma associação, porque é uma produção realmente de música tradicional indiana, portanto toda uma associação à música tradicional deste país. Vamos conferir então esta composição e o Carlos Bonaparte despeça-me por aqui. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde. Já de seguida, não perca a estreia da Rádio Cozinha com a Margarida Silva. Fique bem ouvinte, uma boa tarde e até à próxima segunda-feira. Bom fim de semana. Yamuna Tiri. Quando se badeava até gava tu cara cara. Chalo man, chalo man, chalo man, गंगा जमुना तीर जल मन गंगा जमुना तीर जल मन गंगा जमुना तीर मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मेरा गए मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल पर शीर चरण कमल पर शीर चरण कमल पर शीर चलो मन चलो मन चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर गंगा जमुना निर्मल पानी शीतल होत शरीर चलो मन चलो मन चलो मन चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना गिरिधर नागर चरण कमल पर सुर चरण कमल पर सुर चलो मन चलो मन चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा